Da fantasia. Da, da, da, da, da, da. aşk yeseydi en dermiş olurdu.

Canal 2 da Antena 2. Oh, chaud comme ça, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud comme ça, c'est não quero mais morrer, não quero mais sofrer.

Oh,

ele é o maior da cantareira. Patchouli, borbulhas e brilhante, não cólicas, corbuto e caganeira. Chico fininho, Chico fininho, Chico fininho, Chico fininho. Chico fininho,